250, reduz até 190 mais? Reduz, 3206. 006 de casa. 006 está mantendo 210. Está sob a tua número 5, reduz até 190 mais. 190. Bravo Oscar, voa. Bravo Oscar, na proa para o localizador, na proa 120, informe estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste no 014. 110, 2000, 204, passo estabilizado. Controle Oscar, Golf Uniforme. Vai, subida. Nativo nível no 00, Golf Uniforme. Pode. O 1885. Na 6326, desça para 4000 pés, ajuste no 014. Chame Salvador em 19, décima 8. 4.198.636. Já dá uma ótica ao controle? Tráfego que o precede 5 milhas à frente no localizador. O Romeu Bravo Oscar. Tem, tem reduzido. 3560 estabilizou? Afirma, 3560. Tá, tipo, complete LS, chame a torre em Salvador, frequência 18.95. 6320, chame final Salvador, frequência 118, pois não, 119, decimal 8. 7986320, boa. Gol 2006, desça para 3000 pés, ajuste no 04. 3000 pés, 1014, gol 2006. E o TAN 3154, descida até 5000 pés, ajuste no 04. TAN 3154. 5000 no 04, 3154. 3000. Xané 6320, confirme velocidade indicada. 199, querida. Gente, pare de acertar o curso do localizador, curve à direita, proa 060. Desça para 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado LS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Direita 060, descendo para 2000, ajuste 1014, reporte estabilizado. Autorizado LS X-Ray da 110, Xané 6320. Mensagem geral para 1-7. Afirmativo, pista 1-7 aguarda coordenação. Certo. Boa tarde, 1-7. 1-4, mantenha o ponto zero da 1-0. Vai manter o ponto zero, 1-7. 1-4. 8-0-9. Desça e mantenha 4.000 pés. Reduzindo 4.000 pés na 3-2-6. Zero, o senhor é o número 5 na aproximação. Para ultrapassar o curso do localizador inicialmente, seu limite vai ser a magnética 120 do NTB Simbra. 120 de Coimbra, 2006. Controle Romeu Bravo Oscar, para chamar a torre? Torre em 118, decimal 95. Romeu Bravo Oscar. Uma boa. Oi, Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Chané 6326, para interceptar o curso localizador, curva direita, proa 060. Autorizado ILS, reporte estabilizado, prossiga descida para 2000 pés. 27060, proa, cruzará no localizador, 6326. Nada amoroso, 1729, autorizado curva esquerda, com uma base curta, com base pela direita, devido ao próximo tráfego prosseguindo para a pouso na pista na zero. Esse vai livrar e... Essa está uma base curta para a direita do 7, não lembra a base. Chané 6326, inicie redução para 1970. Nós informamos que vai seguir tráfego da companhia meia dúzia de milhas à sua frente com 180 e reduzindo para a aproximação final. Sim, já está mantendo 70, vai reduzir um pouquinho mais, então 6326. 006 na escuta do controle. Juno, a gente vai 04. Ok, 3, 4, 0, 6, 1, 2, já via a proa de Duna, ou então proa de 1, que é certo, para o voo da 1964? Via Bomé de 1, mantém o perfil da chegada. 2006, curva direita para o localizador na proa 070, descida até 3.000 pés, ajuste no 04, chame Salvador em 119, décima 8, 2006. Confira para o 2006, senhor? Sim, autorizado a reassumir na proa de Duna. Autorizado ILS, descida 3.000 pés inicialmente, 1014, ajuste, chame Salvador em 119.8. Ok, vai chamar Salvador em 198, voando Duna, descendo para 3.14, voo 2006. Autorizado pouso, estuno 7, vento 130 graus, 079. Oscar. 2006. Voo 2006, agora 2.5 milhas. Oeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Duna, desce inicialmente para 13 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil pés, vamos proa de Duna, 1014, voo 2006. 355, descendo para 5014, a radial é a 300, como ele mediu. O uniforme já vou ouvir na rota com tempo. Gol 2006, forma indicada. 1959. Gente, reduza para 180, reporte em Duna estabilizado. RS 189, portará estabilidade em Duna, gol. Azul 27 no 4 decolado aos 33, chame controle Salvador na frequência 120, décima 8. 1208, azul 27 no 4. Chanel 6320, transportado, autorizado pouso, estou no 0, vento no 60 graus, 079. De pouso, Chanel 6320. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar no solo aos 33, autorizado 180, táxi via Papal, estaciona a frequência livre. Oscar, prato. Salvador. Chamou de liberação. Ciência, obrigado. C4 em redução 180 mais, é possível? É possível. O tráfego que o precede está 10 milhas à sua frente. Direita por 070. Ponto estabilizado no localizador. Direita 070, reportará e reduzir. E o Gulf Reform está na escuta? Estou em Salvador, chama 326, LF no caso. Para 6326, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Guardando 6326. 126 decimal 1, no caso negativo, 128 decimal 35. Tem o chamado de pouso em conquista? 126, 135. Chamado de pouso em conquista, 1830. Repetindo as frequências, 125 decimal 1, no caso negativo, 12835. 125, 12835. Vou aqui, obrigado. Volta, volta. Mobilizou, 304. Localizador agora. Eficiente, está autorizado a descer na rampa até 3 mil pés, está em cima da ilha de Itaparica, pois a ilha será reautorizada para 2 mil pés. Ok, inicialmente é 3 mil então. 6326, autorizado pouso, pistão a 0180 grau 08 nós. Será solicitado. Repouso na 106326. Voo 2006. Voo 2006, complete a final, chame torre 118 decimal 95. 1995, obrigado. Voo 2006, continua a aproximação, número 2 para pouso, pistão no 0. Pode encher o altímetro no 0 no 4. Prossegue com o número 2, voo 2006. Então, 3193, negativo, o tráfego prossegue para pouso, já uma milha do externo. Tá bom. Para 6326 no solo, 38, ao livrar a pista, me controle só na frequência 121 decimal 9. 219632. Voo 160. 160, 2714. 6006, tráfego avistado autorizado, pouso, pistola 0, vento 170 grau, 099. Livre o pouso na 10, voo 2006. Zona 54, desça para 2000 pés, ajuste 10, 14, autorizado LS X-Ray, da pista 10, informe estabilizado. Voo 164, reduza para 2009. Ok, 2009, voo 1164. Voo 1164, tá, chegou uma hora, 1,6 milhas, deixando para 2000 pés, o tráfego que precede na aproximação é 2320. Ok, ciente, voo 1164. Então, 3154, chame a torre 198, decimal 95. 3895. Autorizado, cruzamento da 1735, Papau, estacionar frequência livre. No solo 41, no livrar a pista, me controle solo, na frequência 121, no decimal 9. Ao livrar, vai chamar 129, vou 0,06. 9.0, pronto. 31193, autorizado a colar justo no 0, vento no 60 grau, 079. Iniciando. Chané 63 no 5, no ponto de espera, pronto. Sem ponto de espera, Chané 63 no 5. Salvador, uma boa tarde, da 31154. 3154, aço avistado, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ajuste ao altímetro no 0 no 4. Aguardando. Cruzado LS, que foi da pista no 0, informe sobre o 0. É 4. Autorizado com pistão no 0, vento 170 grau, 079. Telefone 3154. Então, 3193, decolado 243, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 3153. Então, 3153, contato radar na decolagem, suba via saída Tango 1, transição Doclo para o nível 340. Tango 1, Doclo para o 340 direto, 3193. Se possível, voa São voa Leda, senhorita? Obrigado, Leda. Leda, 3193. No 5, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Boa tarde, Xenia 142, mantenha o ponto de espera no 0. Uno 164, China Torre, Uno 8, decimal 95. Uno 8, 95, bom dia. Boa tarde, Uno 164. Salvador, boa tarde, Uno 738, cliente da Romeu. Uno 738, dessa via chegada, Monte, para nível, para 4 mil pés, ajuste no 0, no 4. 14, 4 mil pés, descendo via, chegada, Monte, pouco. Mas da via, iniciando o relógio, pistão no 0. Passando pista livre, gol 1164. Chané 63, 15, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 60 grau, 06 nós. Iniciando decolagem, pistão no 0, Chané 63, 15. Chané 64, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 079. Ok, livre pouso, pista 1 no 0, 1 no 164. Flare 6315, decolado aos 46, chame controle Salvador, na frequência 120, decimal 80. 1208, obrigado, bom dia. Muito boa tarde, Flare 6315, decolou, passando 1600 na pescoça. Oceaner 6315, sobrevia saída Sambu 1, na transmissão ótima para o nível 360. Autorizado Sambu 1, ótima 360. Alguma chance de cortar para o Adleda, uma ótima mais à frente? Autorizado Leda. Obrigado Leda, obrigado. Após a passagem do Boeing na curtíssima, autorizado a alinhar e manter pistão zero. Papá Romeu Serra Golf Oscar, chame para um táxi. Bruno 64 no solo, aos 48, ao livrar a pista, me controle sol na frequência 121, decimal 9. 121, sol, nome do 64. Moto 2 autorizado, decolagem de estono 0, vento 150 graus 08 noite. Livre decolagem da 1061, não quanto. Flamengo 42, decolado ao 50, chave controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208 graus, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, eu chamei 6142, 2000 pés. Flamengo 42, suba via saída Puca, transição Caju para nível de voo 350. Via Puca Caju para o 350. Autoriza para o Jamo? Autorizado, Jamo. 193, no centro Recife, no 25.1, no alterno 1, 28, decimal 35. 251-2835. Tiago, Fiosca, gente altímetro na 04, reporte no ponto de espera da Romeu. Azul 4462, voando para o de Bomed, reporte no ideal de Cira. Bomed, já no ideal, 4462. Azul 4462, desça para nível de voo 050, no prova de Bomed, após Bomed, desça via para 2000 pés, ajuste no 014. Boa na prova de Bomed, vamos interceptar a chegada Bomed 1 ao nível 050. Descendo via 104, ajuste 4462. Nível 714, chama o centro Recife no 26.0, alterno 1, 28, 28. Recife Salvador é o azul 2715, ciente da Romeu, no ideal descida. Azul 2715, desça via chegada a mão para nível 050, ajuste no 014. Com 1014, autorizado até o 050, informa que perdeu contato com o centro Recife. Chamei 6315, chamo centro Recife, 125-1, alterno 128-35. O centro Recife copiou o azul 2715? Controle Salvador copiou o azul 2715. Ah, perdão, o azul 2715 perdeu o contato com o centro Recife? Confirma o 2715, desça via chegada a MAN para nível de voo 050, ajuste no 014. Chegada a MAN 050, no 014. Rural 079. Ali decola, azul 4065. Para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado em LF que foi da pistola 0, informe estabilizado. Tomará estabilizado, descendo para 2000. Está apenas 5 graus à esquerda. Tem uma formação sobre pelo, ela já vai voltar. Sim. Obrigado. Inicial, 4065. Ciente. 6314, ação de identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. ao 060, momento 1, 8, 6, 3, 4, após a posição, por favor. Poderíamos voar, tá? Eu tenho chegado, Xenas 6314. Xenéve 1142, chame centro de ICE 1-25-45, alterno 1-26-85. 1-25-45, Xenéve 6142, obrigado. O 27-1-5 para sequenciamento, curva esquerda, proa 1-40, limite radial 290 do VR de Salvador. Esquerda 1-40, limitar pela 290 de Salvador, azul 27-1-5. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo 1, transição Motiva para o nível 320. Azul Motiva 310, azul 4065. Azul 4462, confirme velocidade indicada. 2509, 4462. Reduza para 2209, azul 4462. Iniciando agora. Ciente, saída Mundo, chame no ponto de espera da Papai Golf Clash. Salvador, 3.104, azul 27-5. Autorizado, Leandro, azul 4065. Obrigado. Estrada do Coco, reporte na praça do pedágio. Estrada do Coco, reportará na praça do pedágio. Encerra a confiança. Bom, fique lógico. Autorizado, alinhar e manter pistola flash. Chegou oficial autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-70 graus, 062 nós. 34-1-0, ótimo oficial. Oscar Golf Sierra, informa o tráfego. Charlie 150 mantém 1000 pés no setor norte do aeródromo. Para evitar tráfego, mantenha a reta até 2000 pés. Pode voar, Morte, voa azul 4065. Azul 4065, aguarde. Aguarda. Azul 2715 para o curso localizador, curva esquerda na Pro 120. Desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado LS, excluída para o 10, informe estabilizado. Esquerda 120, descendo para 2000, azul 2715, reportará estabilizado. Azul, gol 9738, vai estabilizado no LS, não se escuta. Gol 9738, boa tarde, altímetro 10014. Pouso autorizado, pistão 90, vento 150 graus, 051. Livre pouso 90, gol 9738. Pouso 4462, reduza para 1-809. 4462. Do campo, a 1.010, afastando... Na radial 060, o tráfego adicional que decolou da pista é um Caravan. está mantendo a projeção de decolagem até 2000. Em caso de arremetida, curve à direita 30 graus, suba para 3.000 pés, velocidade 3.8. 3.8, caso de arremetida, curva à direita 30 graus, sobe para 3.000. Acho que o Golfo Sierra decolado ao 02, mantém a prova até 2000, chama o controle 120, décima 8. Avança na planta 2000, 208, Golfo Sierra. Golfo Quilo, acho que stand-by no transponder. Azul 4462, mantenha nível 050. Mantenha o 050-4462. Controle, em 128. 1208. Combatível, azul 4462, mantenha o 050. Eu, 4462, desça para 2000 pés, ajuste no 018. Confirme, 1018. Ajuste no 014. Certo. Pro 2715, sou número 2, direita pro 190. Tem um tráfego na sua posição 2 horas, 8 milhas, cruzando 4.900 pés. Mandou pro Serra Golfial, que é no corredor forte, mantendo 1 mil pés. Azul 2715, direita pro 190. Direita 190, azul 2715. Controle Beato, boa tarde, você mantém o nível 050-2715. 050-2715. Controle Salvador. Boa tarde, passarido 2231 com a informação Romeu, já no ideal de descida. Vicente. 4065, controle, confio 4065. 4065, prossiga. Gentileza, autoriza voar Mótiva ou Dende da presença em coordenação? Mantenha a lida. Mantém leda. Controle em Salvador, passaria 2231. 2231, vou na prova de Bomédio para a chegada Bomédio, informe no ponto ideal de descida. Ok, está no ideal de descida e solicita desvio à esquerda devido à informação. Autorizado desvio à esquerda, desça para o 090. 090-2231. O 2715, redução 1809. 1809-2715. 9129, já. Voa na proa de Mótiva e chamar o centro, frequência 1251, no caso negativo 12835. Direto Mótiva, centro 251, 2835, obrigado, excelente tarde. Controle, acha você? Azul 2715, curva esquerda para o 060, informe estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste no 04. 060, 2000 pés, 104, azul 2715. Roger, Papa Pego Mike, Bravento. Prossiga. Ciente da Romeu, está mandando 180. Identificação, vou na proa de Ponce. Informe do ponto da descida, Mike Bravento. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Gonçalves, está mantendo 1000 pés no corredor do Ponce. Gente. Controle, boa tarde, Orça Golfo Sierra. Você, Golfo Sierra. Decolou na bomba, manteve por até 2000 pés, curva esquerda agora, tá, não vai manter resto de 3000, se possível, liberar para 1 ascendente. Autorizado, ascensão para 1-0-0. Obrigado, Golfo Sierra, ascensão para 1-0-0. Sierra. Autorizado, 4462. 4462, complete o LS, torre, frequência 1-1-8-1-9-5. 1-9-5, uma boa tarde. E azul 2715, tráfego que procede 6 milhas à frente, autorizado LS, informe estabilizado. Ciente, informará estabilizado, azul 2715. O Xanã 6314, desça para 3000 pés, ajuste no 014, canceladas as restrições da posição intacta. 3000 pés, direto no 014, restrições estão canceladas. Vamos manter inicialmente o 6314 da chegada. 6314 vai manter a chegada. Passarela 2231. Prossiga. Devido ao desvio, senhora, a proa ideal é a ETAP. Vai. Está passando com o Mike Braviani para a descida. Estou utilizando uma na proa de ETAP e isso vai reduzir para 2201. É possível? É possível, senhora. 220? 220 mais, afirmativo. Desça para o 050, 2231. 50, etapa, reduzindo para 220. Obrigado. Salvador, Mike Bravianski para a descida. Mike Bravianski, desça para 4.000 pés, a gente no 04. 4.000, nós 04, Mike Bravianski. ILS Whisky da 10, azul 27 no 5. Teste 27 no 5, tráfego que o precede 6 milhas à frente, o complete ILS e chega à torre. Frequência 1.8, decimal 95. 1.895, azul 27 no 5, boa. T1-314, tráfego que o precede 12 milhas à frente, descida até 2.000 pés, ajuste no 04, inicia redução 170 mais. O colega está passando sobre Duna? Afirmo. Gente, vai reduzir o Oscar 6314. 2 Salvador, azul 27, 1-5, passou Duna, estabilizado. Azul 27, 1-5, boa tarde, altímetro no 0-4, reporte em dia 100. Ciente, reportará. Indicação na Bomed 1, no décimo 050, vou redejar. Pode passar, pode voar, ou pode voar ITAP? Mantenha chegada algum número zero. Mantém. Azul 2761, fazendo identificação. Canal 6314, desce para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-4, localizado ILSX foi da pista 1-0, informe estabilizado. Cortaremos ILSX-Way, descendo 2.000 com 1014, roxa 6314. Azul 2761, no contato radar 54 milhas, noroeste do BR Salvador, sub mantém nível de voo 340, motor de massa sul. 5, continua para a sua salva, guarde pista 1-0 livre. Aguardando na sua escuta o azul 27 no 5. Fox Trot, chame 219. 219 na Fox 442, uma boa tarde. 3192, acendo identificação, decidiu a chegada com a média 1 para o nível de voo 360. 360, tá 312. 715, terminou no 8, decimal 95. Autorizado, submantém nível de voo 1-0-0 no sai da mão. 1-0-0 sai da mão, o Golf Kilowatt, graças. Trolley, Oscar Golf Serra, quando possível, trolley direto de Lapa, dá presente 288. Oscar Golf Serra, aguarde. Golf Serra. 7-5, pouso autorizado, 1-8-0 graus, 0-8-9. Ciente, pouso autorizado, azul 27, 1-5. Azul 2761, segundo mantém nível de voo 340, aguarde a transferência. 340, aguarde a transferência. Carro Serra, autorizado, direto Lapa. Direto Lapa, Gol Serra, grato. Passarela 2231, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-4. 3.000, 1-0, no 4, 2-2-3-1. Já. Oh! Já. É que bravo. Depois, agora não. solicitada? O que solicitado, 220. Gente, reduza para 2009 para 3231. 200-2231. Firmo, devido ao tráfego, é um bandeirante que decolou do auxiliar, está cruzando o campo no momento, passando 4 mil. Eu acredito que ele libere a restrição quando o senhor chamar. Tá sim, obrigado. 2795 no solo 012, livre na Eco, chame 219. Eco 219, azul 2795, obrigado e boa tarde. Torre Oxa 6314, estabilizado no ILS X-Ray da 10. Torre 6314, Torre 1 no 8, decolando 5. 295, obrigado. 2231, reduza para 1809, desce para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray da Pistona 0, informe estabilizado. Para 2000, reduzindo para 180, está autorizado o ILS X-Ray, reportará estabilizado, 2231. Torre 2761, chame o centro Recife, 125.45, alternando 26.85. Recife 2545, 2005, obrigado. Boa tarde, azul 2795. 1620, confirma de velocidade indicada. Indicada 2409, 1620. Reduza para 2209, 1620. Redução 2209, 1620. 314, avistado, pistola 0, pouso autorizado, no 50 graus, 0629. Gente, Ocean 6314, decolado aos 1.4, inicialmente submantendo 3.000, chama o controle 20.8. 208, 659, Adan. Controle Salvador, boa tarde, agora 659, restrito 3.000, está cruzando 1.300. 1.659... Rodovia saída Sanvo 1, transição Dóculo para o nível de voo 360, livre de restrição. Livre de restrição 360, Sanvo 1, Dóculo, voo no 659. Controle, Papatango, Golfo Quilótica. Golfo Quilótica, obrigada. Modificada a presença, licita 1.05, nível final, estimado de pouso 2020. Pelo Oscar, plano IFR cancelado aos 1.05, tudo mantém o nível 1.05, Golf Kilo Oscar. 1.05, Golf Kilo é 6314, solo aos 1.6, Foxtrot, chame 219. 219, obrigado, bom dia. 1.256, vento 1.40 graus, 0.59. Pista 1.0, decolagem autorizada. Deve decolagem, pista 1.0, agora 3192, confirme velocidade indicada. Reduzindo para 259, de momento vai passando 270. Reduza para 2309, são 3192. 2309, 3192. Salendo 2231, estabilizou. Passarelo 2231, no chame a Torre Salvador em 1-8-9. Muito obrigado pela gentileza e até a senhora. Aí, Magrão! Uno 256, decolado 17, chame controle de Salvador, 1-20-28. 208-256. Salvador, passarelo 2231. Transferiu, boa tarde, senhor. Passarelo 2231. Altímetro 04, fogo autorizado pistola 0, vento 1, 30 graus, 062 a nós. 3 anos. O gol 610. Salvador, gol 956. 1-256, contato radar na decolagem, suba via saída Puca transição VIPAR para nível 370. Puca VIPAR 370, sobe via agora 1-8-8-4, boa tarde, ponto espera, pistão 0, pronto. 1-8-8-4, boa, inicialmente mantém ponto espera, reporte visual com a TR na final. Gente, 1-8-8-4, mantém. Tango Mike, Bravo Yankee, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000 no 014, Mike, Bravo Yankee. Continua descendo, tá 3192? 3192, desça para nível de voo 050, ajuste no 014. 3192. O Mike Bravianchi, de alteração para sequenciamento, com vez que entra na prova 1990, limite ao custo do localizador. Desça para 3000 pés, ajuste no 014. Entendeu? 1990, descendo para o custo do localizador, Mike Bravianchi, confirma. Afirmo. Mike Braviano. Normal, baixou e travou. Passarinho 2231, autorizado pelo pistola 0970 graus, 062. Mano. Avisa algo, 1884, tá dentro. 1884, após passagem do ATR da passarinha, autorizado ali, mantendo 0. Posso ali, mantém, 1884. Mantém mantenha 1.000 pés sob regra de voo visual, corredor Interlagos, reposta visual com campo. Repostará com campo, Serra Gonfiosca. 659, cruzou 160. 1-659, chame centro Recife em 1-25-1, alterna 1-28-35. 251-2235, gol no 659, boa. 1-2-0-9-7, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém. 2-2-3-1, salva 2-1, vive na Delta, chama 2-1-9. Delta 1-2-1-9. E 1-9-5. 1-2-9-5, 6-2-0. Torre Salvador, gol 620, boa tarde. 1-8-8-4, decolagem autorizada, pistola 0, 1-6-0, grau 062 a nós. Autorizado, gol 1-8-8-4. 1-6-2-0, boa, altímetro 1-0-1-4, continua a aproximação, aguardando 1-0 livre, 3-7 na companhia iniciando. Aguardando, gol 620. Como é que o Bravianchi vai prosseguir para a LS da 1-0? Ai, intenção é pouso na 17, senhora. Manter instrumentos até o externo após visual, se autorizado para pouso na 17, com base pela direita. Sim, deixa eu botar o Mike para ver aqui. Tá 3192. Desce para 3000 pés, ajuste no 014. 3000 pés, tá 3192. Tatanco Mike, Bravian, que desce para 2000 pés, ajuste 1014. Autorizado LS X-Lay da pista 10, informe estabilizar. Controle da 3667, sempre vem com a ação Sierra, desce ao 1060. São 3367, aguarde. Controle gol 1884, decolado Puka. 1884, aguarde. São 3192, para o custo do localizador, curve à direita na proa 080. Direita 080, tá 3192. Julio Serra Golf, que está visual com o campo. Serra Golf, Oscar, torre 18, 1895. 1895, Serra Golf. Oi, Salvador, Papa Romeu, Serra Golfe, que está visual com o campo. A esquerda, proa 130. Salve, Serra Golfe, Oscar. Mantenha sob as regras de voo visual, o time está 04. Uma 30 para o Rock, reportará. Mike, Braviano. São 3192, reduza para 1809. 80392. São 3192, tráfego 12 horas, 16 milhas, descendo para 2000 pés. O próximo que eu precede na aproximação é o 121. Gente, desce pelo GLAC, são 3192. São 3192, autorizado, desce para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, informe estabilizado. 3192. 367, nível 160, restrito. São 3367, desça via chegada Bons para 4000 pés, ajuste no 014. Via Bons. O Mike Bravianca autorizado manter o perfil do Glide. Mike Bravianca autorizado, chame a torre 1-8, decimal 95. 395, Mike Bravianca. 1-8-8-4, contato radar 8 milhas, nordeste do VOR Salvador, sobre a via saída Cuca, Jamo, após direto Aracaju, para o nível 230. Cuca, Jamo, Aracaju, solicita nível final 190, gol 1884. Tu me mantém nível de voo 190, gol 1884. 190, gol 1884. 097, autorizado decolagem em pista 10, 180 graus, 062 é nosso. Livre decolagem, 10 para o gol 207. Poderia confirmar a posição para o gol 1884? Conde, Charlie Alto, November, Delta Eco. Gente, foi de Conde, gol 1884. Gol 1256, chame centro Recife, 1255, alterno 1265. 2545, 2685, Recife, gol 1256. Tráfego que precede agora 5 milhas à frente. 7, 3192. Tá batendo o Mike Bravianca, passou externo, baixo travado, visual, solicita pouso na 197.